5-2. Xaner 6212, chame controle, solo em 121, décima 1. 2-1, 1, boa noite. Destino, Passaredo. Passaredo 2224, desce para o nível 050. 50. Salve, Xaner 6212, eu vou via Bravo. Xaner 6212, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, Xaner 6212. Boa noite, 868, Aracaju, nível 230, aprovado via Golf 677. Decola da pista no zero, após decolagem de curva esquerda. Subida Puca, Jamo, direto Aracaju. Aciona 5142, controle Salvador, 120, décima 8. São 3152, no solo 27, libera direita e chame controle solo em 121, décima 1. Solo 121-3, solo 5-10. Solo Salvador, muito boa noite, 3152, Vibrante. Um, 3152, de passagem ao Boeing 737, correção a correção 20 da Avianca, mesmo tráfego já passou, prossiga via Alfa e Juliette, o portão 02, na 3152. Alfa e Juliette 02, na 3152. Nossa, escuta, final agora de 3 milhas e meia, manchete para a visão. São 3600, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 10 graus, 10 nós. 3 anos, pouso, pista no 0, está 3600. Azul 6908, ventilação para o sequenciamento, curva esquerda para 045, o limite é radial 280 de Salvador. Radial 280. Saiu 2224, desça para 2000 pés sem restrições. 2000 sem restrições, mantém para a etapa? Pelo Zé do Duna. Exato. Via 908, reduza para 2509, informa o tráfego, posição de 11 horas. 11 milhas, Zona 130 para 2000, ATR-72. Salvador é o TAN 36, né? 600 Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, 360. Eu entendo que solicita aproximação visual. Afirmativo. Solicita aproximação visual, reporte na final. Para canal 27, contato. 23, espera. Direto, Campina Grande, Ecosa 1-0 com curva esquerda, subida Puca, Pijamo, Zipar, aciona 5145, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Campina Grande, nível 3, 7-0, autorizou 1-0, nenhuma posse, da seleção do Campina Grande. Ecosa 3-1-0 com curva esquerda, na Puca, Pijamo, Zipar. Está fora de 545 e o controle 120 do sinal 8, ou 970. Correto, o 970, portão 10, chame pronto, puxa back, seu nome. 970. Não, visual abaixou e travou, 27 no 3 azul. 27 no 3, chama a torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. 2224, autorizado de ABS, reporte estabilizado. Reportamento estabilizado, 2224. Azul 6908, desça para 3000 pés, ajuste no 098. Três. Azul 6908 para o localizador, direita 060. Direita 060 para o lado. Passaria do 2224. 2224, chama a torre 1895. 1895, ao serviço. Três Salvador, passaria do 2224, boa noite. Passaria do 2224, boa noite. Mantém aproximação, ainda não avistado, ajuste no 0 no 8. Esse não tem. Romeu vai estar dentro, mais um. Mesa 2224, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 20 graus, 1 no 0 nós. Ele pousa no 0, passaria. ótimo, tá? 7, segue o balizador, áudio 2713, boa noite. Boa noite. Boa noite, 08, chama a torre 19895. 18, 45, 19905. São Gonçalo do Amarante, Serra Bravo, Serra Golf, aprovado nível 370, via Alfa Resolu 10. Roda 10 com curva esquerda, subida Fuca, Jamo, Zipar. Achando a transponder 5147. Controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado, Serra 9, Serra Golf. Estou no 455, controle 208, ou 098. 170, táxi aprovado, pátio principal, Índia e Alfa. Ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 8. Tamo boi, boa noite, gol no 170. 3 pátio Índia Alfa, torre 295, ajuste 1.018, gol 1 no 70. Desculpa, colega. Gol no 098, devido a ter sido ter cortado a transmissão, poderia repetir o cotejamento, gentileza? Sim, Matheus, está autorizado 370, Serra Bravo, Serra Golf. Alfa Zulu 10, da cola da 10, do lado esquerda, Fuca, Jamos e Pá. 5147, transporte e controle 208, gol 098. Correto, gol no 098, portão 03, chame pronto, puxe back acionamento. É contato 098. Vai coordenar com a equipe do solo, após a passagem do tráfego da companhia a cauda. Após a passagem do mesmo, está autorizado iniciar o pushback acionamento e coordenação chame táxi. Parceiro 2224, livrando a sua escola. Boa noite, parceiro 224, táxi Alfa, após Juliette, prosseguir a remota 12, parte principal. Alfa, Juliette, remota 12, parte principal 2224. 1190, mais 1908. Pronto, olha, pode ficar pronto o 1170. Gol 1170 autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhe e manter no zero, gol 1170. Azul 6908, no solo de 46, libera direita, chame controle solo em 121, no decimal 1. Direita 21, 1, 6908, obrigado. Salvador, azul 6908, livrou a pista pela direita. Frequência da torre. Solo Salvador, azul 6908, livrou a pista pela direita. Norte azul 6908, Alfa Kilo, pátio 3. Entrevista a posição 03 Romeu do pátio 3, mesmo assim fica atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, posição Romeu, azul 6908. Temos 03 Romeu a posição, azul 6908. Posição 03 Romeu, azul 6908. Com o 1170 decolado aos 48, chame controle Salvador em 120 decimal 8, mau voo. 208, obrigado, boa noite. Com o 1170. Controle Salvador, com o 1170. 098 para Puxa BSA, jornamento no 3. 70. É, a gente vê, pô, com 370, gol 1170. Correnação, chame táxi, com 098. Vai pro caldo, vem pra caldo, tá autorizada, porta táxi, com 098, vai coordenar. Ataque, segura, 2 horas, Salvador, e jovem aí. Direita, Indy Alfa, considerando no 0, torre no 8, decimal 95. Altímetro no 0, no 8, tem um bom voo, boa noite, 68. Uno 868, autorizado a alinhar e decolar, estou no 0, vento 1, 10 graus, 10 nós. Azul Salvador 6908. Chega. Pouso 46 diagonal 50. A frequência do solo Salvador. Desculpa. 098-88 a bordo. 2 horas e 40 de autonomia, alterna Fortaleza. Direita Índia e Alfa, considero no zero, torre no 8, decimal 95, altímetro no 08, tamo oi, boa noite, gol no 098. Direita Índia Alfa, considero pra 229, comi 18, então boa noite, gol no 098, graças. Zero, chame centro Recife, frequência 2685. Recife 2685, gol 1170, obrigado, boa noite. Mono 868, decolado 53, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 08. Só de Salvador, eu vou 868, decolado 53, chame agora. Né? 868, contato reverso 1230 via PUC. 1230 via PUC. Gol 098, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Autorizado a alinhar e manter na 10, gol no 098. Presente direto Aracaju. No 098, alinhar decolagem autorizada, pista no 0, vento 1 0 graus, 1-0 nós. Autorizada decolagem 1-0, gol 1-0-9-8. Mono 098, decolado 56, chame controle Salvador em 120, decimal 8, Mogu. 1208, uma boa semana. Oi Salvador, boa noite, gol 1098, passa 1910. 1098, contato reverso da Via Tuca para 370. Via Puca 370, gol no 098. Brasil 4062, voo em turno, desça 2 mil pés, ajuste no 098. 0098 está fazendo um pequeno desvio aqui devido a alguns cômodos aqui. Salvador, boa noite, passei 2218. 2218, formação Bravo, Conquista, copia 180. Certo. 2218, Conquista, aprovado nível 180. Vai prosseguir direto Alefa, após Alefa, Opilor. Off, Papa Lima, Oscar Romeu, Opilor. Após direto Conquista, decolzão no zero, curva direita, subida Arbor. Transição Alefa. Aciona 5140, controle Salvador, 120, decimal 8. 6, conquista no 80, após direto Alefa, Oplor e conquista. Pista 10, curva direita após, Arbor, Alefa, transponder 5140, controle 120.8, passarei 2228. Correto, passarei 2228, remota 12, chame pronto, puxa o back, você não mete. Sim, chame ali pronto. Transponder confirmando 5140. Correto. 2, que passa 200 para 170. Dois, dois, oito, ruidura, desça 2000 pés, ajuste no 098. Ah, 2018, obrigado. 1098, chame Recife, 2685. Centro Recife, 2685, uma boa semana. Igualmente. Salvador, muito boa noite. Gol 1972, livro 200 para 1-0, Fica Bravo. Gol 972, desça via Mari para 2000 pés, ajuste no 098. Via Mari 2002, gol 1972. Azul 4062, autorizado ele. torre 198, decimal 95. Bom 228, autorizado LS, ajuste no 098. 228, autorizado LS, bom 228. Azul 4062, boa, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 10 nós. Ano 72, ruidura desse 2B3, ajuste na 098. Remota 12. Tá livre, passaria 2228, chame táxi. Isso, monitor. 72, autorizado LS, número 2, reporte estabilizado. Reportará estabilizado LS, voo 1972. A direita, confirmando 1-2-1-1, passando 62, boa noite. Confirmo 1-2-1-1, boa noite. Azul 4062, na frontal. 4062, Alfa, Kilo, Pátio 3. No Pátio 3, atento ao balizador. Prevista a posição 03, Lima. Alfa e Kilo, Pátio 3. Atento ao balizador. Posição 03, Lima. Azul 4062. 28, chama torre 1895. Para você, obrigado, tá já. Boa noite, solicito emissão para ataque da para reboque da baixo 1, posição 9 para baixo 3, posição 4. A gente aguarda autorização, Alfa Inform Bravo. Ano 222, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Obrigado. Índia e Alfa, quanto esperou no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Altímetro no 0, no 8, tomou oi, boa noite, passaredo 2228. E transição Tadil para 2, entendido, no táxi, com o espaço 1, quanto espera, tendeu 95, passaredo 2228. Índia, ponte 0 no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1 no 0 no 8, passarelo 2228, como recebe? 2228, LF com 972. 972, chama torre 1895. 1895, prato, um bom dia. Torre Salvador, muito bom dia. O gol 972, estabilizado LF, está embaixo travado. Bolo 972, bom dia, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 8. Aguarde autorização de pouso, o 1972. Bolo 228, no solo 21, libere direita, chame controle solo em 121, decimal 1. 9 no 228. Mano, sequência do solo 21 no 1, gol no 228. 21 no 1, 228. 228, Zona 2, Foto. Bate Zona 228, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, prevista a posição 02, Lima, do Pátio 3, fica atento ao balizador. Então é Alfa, Kilo, 03, Zona 222. Uniforme Bravo, na escuta. Alfa, uniforme Bravo, na escuta. Cruzada reboque até a parte 3, reporte ao término, Alfa, uniforme Bravo. Passarela 2228 visual 7376, curta final para pouso, pistona 0. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter, pistona 0. Passarela 2228. Gol no 972, no solo 24, libere direito, chame controle solo em 121 decimal 1. Liga, chame solo 121 decimal 1, gol no 972. Solo Salvador, boa noite. Gol no 972, livrou. Lento via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. 972. 2222. O 972 autorizado ele. O 972 autorizado ele. Passarela 2228, decolar 225, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, 2228, grato lateral. Chame Salvador, bom dia, passarela 2228. Contato radar, suba nível 1.